Quando é que você chega, amor? Tô com saudade de você. Já me arrumei inteira pra te receber. Eu quero tanto passear contigo. Quando é que você vem, amor? O coração chega a doer. Se tu demora, o dia acaba e faz chover. Eu tô querendo te abraçar faz tempo. Eu quero tanto levar você pro mar, pra gente se banhar. Deixa meu beijo no teu beijo e namora colado até o sol cansar de ficar acordado. E você vai lembrar, você vai lembrar de mim, você vai pedir por mim, vai se perguntar. Tô te chamando pra mostrar meu mundo. E eu quero tanto levar você pro mar, pra gente se banhar. Deixa minha boca no teu beijo e namora pelada até o sol cansar de ficar acordado. E você vai lembrar, você vai lembrar de mim, você vai pedir por mim, vai se chegar. Olha dentro do meu olho e não passa vontade, não. Passa vontade, não passa vontade. Olha dentro do meu olho e não passa vontade. Não passa vontade, não. Olha dentro do meu olho e não passa vontade, não. Passa vontade, não passa vontade. Olha dentro do meu olho e não passa vontade, não. Eu amo a Zana Vitória. Oi? Eu disse que eu amo a Zana Vitória. Você vai lembrar de mim, você vai pedir por mim. Eu amo elas. Quando é que eu vou chegar?